identificação. CYK599. Rádio Clube Jacareí Limitada. Estúdios Rua Alfredo Suri, 62. Rádio Clube, a estação do amor. O rádio comunicação. O rádio mais perto de você.